TRIP 5490, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 133 decimal 65. 12685, 133 65. Poderia confirmar para o TRIP 5490, 12685, 133 65. Afirmativo, TRIP 5490. 5490, até daqui a pouco. Livre táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre 186, o altímetro 1095. Via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 186, 1095, ajuste, Juliette Bravo Delta. Quatro 207 no solo 05, Libéria direita, solo 121, decimal 9. Direita 5, Lima Golf Delta. Lima Golf Delta, contact power 118.6. LGD, afirmativo, 4207 da Azul, informo duas viaturas, ok? Uma do lado direito na área gramada aí, próxima a Taxway Eco, e outra à esquerda da Infraero. Nenhum dos dois vai interferir com seu táxi. Táxi livre via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, reportando para ingresso no pátio 1, azul 4207. Max, your lane here down and lock it. My ID is coming down at this time. Juliette Bravo Delta, mantenha ponto de espera, pistão no zero. Azul 4207 ingressa via pátio principal 09 ao portão. Autorizado via pátio principal 09 ao portão 4207. Lima Golf Delta. Patango, Juliette, Tango, Zulu, prossiga. Gente, táxi autorizado, reporte na Papá para o cruzamento, Juliette, Tango, Zulu. Juliette, Bravo Delta, vista aeronave na curtíssima final 1-0. Sente após a passagem da mesma, nem mantém pistão no zero, Juliette, Bravo Delta. Trono em Salvador, gol 1-7-3-8. Gol 1-7-3-8, aciona a identificação. Autorizado chegada, Mari, desça até nível de voo 050. Mari 050, número famoso? Número 1, gol 1-7-3-8. Pode voar, Duna? Negativo, autorizado vai TAP, gol 1-7-3-8. E TAP 738, aguardando Duna. Salvador Azul 4207, informando que a sinalização eletrônica está desligada e não tem nenhum sinalizador aqui. No 09? Isso. Afirmativo, entra em contato com a Infraero. Tá tudo na pico, já, filho. Juliette, Tango Zulu, autorizado cruzamento. Táxi via Quebec, Mike na Lima, solo 121, decimal 9. Papa Lima Golf Delta clear via Kilo 8.3. Straight ahead 8.3. Report hold short in April. Okay, go up here in the Kilo right turn. Hold short on the middle of the April, you said? No, 8.3. Do you know about the AC chart? Yeah. Oh, I should just find April 3. Hold short here, waiting for someone. No yet, via turn right now, and do you have the Antonov in sight? Yeah, oh, okay, I see the Antonov there, yeah. Okay, report it on the A-beam. Oh, I get it. Salvador, voo 1888, tem essa informação, Mike. Passando 230, descida para o nível de voo 170. Gol 1888, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desça até nível de voo 060. Identificou a chegada a Mari, 060, voo 1888. Decimal 9, eu tenho uma aeronave sentido contrário também para FAT 5, ok? Batango Juliette Bravo Delta, decolado aos 1-3, controle transfere 1-1-9, decimal 8, bom voo. Controle 1-9-8, obrigado, então, bom dia. Ativa, via pista. Aguardando. Papa Papa Lima Golf Delta, via Manapron, and report hold short X-ray Lima. Vai para hold short Lima, Lima Golf Delta. 090 Conde, Bravo Delta. Are we being here Here. Okay, continue your text via Lima. On the taxiway Lima, will you maintain position and can taxi 118.6? Okay, 18.6, Hotel Papa Papa Lima Golf, Delta, coming up at Lima, with you. Lima Golf Delta, taxi via runway 17 to apron 5, okay? Alright, taxiing up on the runway, Lima Golf Delta. 1738, após o TAP, desça para 2000 pés, QNH-005, autorizado final do procedimento, ILS X-Way, reposto estabilizado no localizador. É, 2000 e após o TAP, reportado no Lago. Vai reportar no Flight 3 do Tango Zulu. Afirmativo. Solo Gol 1260 no box número 4. Bruno 260, pronto cópia? Afirmativo. Bruno 260, Salvador Recife, autorizado nível 390, via pro ISC 58. Decolagem 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju, 5517 no transponder, 398 é o controle, Bruno 260. Good day, Lima, Golf Delta. O negativo é o 5517, 17. O Gol 1260 está autorizado Recife 1390 58. Decola da 10 com curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. O código transponder é 5517 e o controle em 119.8. O 1260. Correto, reposte quando pronto para acionamento, puxa 04 portão, Gol 1260. Reporta quando pronto para posicionamento. 4207, gente da novembro, nível 360 RJ. Azul 4207, Santos Dumont 360, pronto cópia? Adiante. Azul 4207, autorizado Santos Dumont. 360 nível, decolagem 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, direto posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, onde intercepta a rota Upper November 857 até Porto Seguro após Upper Zulu 16, Upper Zulu no 6. 5523 no transponder, 1098 ao controle, o azul 4207. Está autorizado 360 para o RJ, decola da 10 com curva direita da El Leda após Bidet, Upper November 857 até Seguro e após Upper Zulu 16. 5523 a transponder, 1098 ao controle de saída, azul 4207. Contingimento correto, é após segundo pronto, pressionamento push. Vamos lá. Juliette Tango Zulu, Guanambi, uma centena, pronto para cópia? Juliette Tango Zulu, Salvador Guanambi, uma centena, autorizado, decola da 190, pista em uso, primeira curva direita, Goleval após direto. Plano Yankee após 200 milhas, 200 milhas, nível 085. 5505 no transponder, 1098 ao controle. Juliette Tango Zulu. Autorizado Guanambi. Correto, Pato 3, pronto para acionamento? Afirmativo 4 a bordo, 6 horas de autonomia, conquista alternada, ciente, aguarde cópia, corrigindo, aguarde, reposte quando pronto para acionamento. Agora 5738, passou o marcador. Voo 738, confirme, gente, pouso baixado, travado. Afirmativo. Gente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 8, 0 graus, 1, 3, 9, gol 1738. Agora é pode. Bom dia, é o TIP 5220, mantém 190 na PROD AMAN conforme atualizado. TIP 5220, vem na PROD TOC para a chegada AMAN, reporte para descida. Gente, vou na PROD TOC para a chegada AMAN. É, já estamos no ideal. TIP 5220, deixa até nível de voo 080. Autorizado até o 080. estabilizado o localizador, o Gol 1888. Gol 1888, complete sinal, chame torre 1-8-26. 26, Gol 1888. Senhor afirmativo, Gol 1260, reporte táxi. Chamará quando pronto para o táxi, Gol 1260. Salvador, Gol 1888, trem de pouso baixado, travado, 2 milhas de externo. Gol 1888, ciente, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre, vento agora 080 graus, 099, o ajuste no 015. Ciente aguardando, Gol 1888. Gol 1738, no solo aos 26, libera direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Livrando direita, só ali no 21, decimal 9, Gol 1738. Gol no 888, vento 080 graus, 099, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, Gol 1888. 738? Gol no 738, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, Gol no 738. Guardião 01, não prossiga. É bom, táxi, ele é Tango Zulu. Ciente, Guardião 01, ciente do Bang da Gua agora na curtíssima 10. Vento 1-10 graus, 1-09, reporte. Fora do solo, Guardião 01. Acionado pronto para o ataque, o direto Tango Zulu. O Gilet Tango Zulu, reporte no ponto de espera, pista 1-0. O Gilet Tango Zulu, via Juliette Alfa, no ponto de espera, 308, 6.015 no altímetro. Boa, reporta na ponto de espera, 1-0, 1.015 no ajuste, o Tango Zulu. Até 1-0, não escuta? Ótimo. Só confirme o comandante PLB. Comandante, Alfa, tá bom. POB no momento 06. 06 no POB, comandante Renato, ciente. 5-1-0. No 36, portal é alternado, confirme apenas o autonomia. 3 horas e 5 minutos. 305, afirmativo, Gol 260. Aguarde para o táxi. Aguardando. O Gilet Tango Zulu tem condições de dar passagem ao Bang da Gol e segui-lo como número 2? Muito grato. O Gol 260 via Indy no ponto de espera torre, 108, 6.015 no altímetro, no 095, bom voo. Indy 118, 6, ajustado 1015, Gol 1260. O Gilet Tango Zulu segue o tráfego da Gol como número 2 no ponto de espera torre, 108, 6, bom voo. Obrigado também pela colaboração. Tô? Guardião 01. Guardião 01, mantenha se em condições visuais, 500 pés, que é negar no 015, na escuta do controle. 1015, escuta permanente. Guardião 01. Salvador, poderia confirmar instruções de táxi para o gol 1888? Uno 260, autorizado a linhagem de polar, pistão no zero, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado a linhagem de decolar, 201-260. Gravidade autorizada, nível de voo 070, desça até o 70. Ok, descendo para o 70, muito grave. Bom, 874. Fora do plano. Juliette, Tango Zulu, mantenha ponto de espera, pistão no zero. Consegui aqui, ok. Salvador, gol 1888, solicita instruções de táxi. Afirmativo, gol no 888, livrou, chamou, ingresso via Alfa, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Via Alfa, quilo, pátio para o 3, o gol 1888. Apenas confirmando, o pátio de destino não é o 3 não, ok? O 3 é apenas para trânsito, reporte para ingresso no pátio principal, previsto 03 o portão. Ok, Alfa, quilo, voltará para o ingresso no pátio principal, gol 1888. Juliette, Tango Zulu, ali mantém pistão no zero. Tango Kilo Romeu Oscar na escuta. Iria o destino confirmando. Pronto para cópia. Kilo Romeu Oscar, Salvador Siri, Sierra Índia Romeu Índia, 045 ao nível, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor axé, inicialmente restrito, 1000 pés. Até o farol da barra ou liberação do controle. Aciona o padrão no transponder 0153, 1098 ao controle. Kilo Romeo Oscar. ...260, decolar 233, controle 119.8, bom voo. 119.8, obrigado. 208.6, bom voo.